E aí, procurado? E aí, parceiro? Como é que tá os truta lá em Suzano, Itaquá? Eu tenho vários aliados na Zona Leste, mano. Daquele jeito, né, mano? Você tá ligado? O crime agora virou profissão, né, truta? O problema é os irmãozinhos, velório, cadeia. A polícia, ela não tem dó de quem mora na periferia. Não tem jeito. É o desprezo do governo contra a resistência da favela. Agora é guerra.